onde haja sol, onde haja esperança. Isso aí. A energia do sol, a luz do sol, a energia que existe dentro de cada um de nós, capaz das maiores revoluções. Galera de casa, galera no carro, canta com a gente o refrão. E se quiser saber mais onde eu moro, é pra lá que eu vou, mais uma vez pra mim. Por gentileza, Belo Horizonte, põe as suas mãos em cima. Bate na palma da mão, não para não. Tem gente que não é gente não, que chega em coração causando confusão. Tem minha camada, a gente sai vazando no mundo, passa bem em malandro, dá nó e vagabundo. Simone! Oi, delícia, se quiser me usar de novo eu tô na pista. Se já tiver alguém na frente eu vou pra fila. Tô doida pra você me enganar. Avisa ela que eu tô com a sana. Ei, cadê a dona do Brasil nessa cidade? E quem te vê com a língua doce, avisa ela que eu tô com a saudade. Belo Horizonte, faz barulho, Simone Mendi. Tem gente que não é gente não, que chega em coração causando confusão. Tem minha camada de antes armazando no mundo, passa perna em malandro, dá nó em vagabundo, se morder. Oi, delícia, se quiser me usar de novo eu tô na pista. Se já tiver alguém na frente eu vou pra fila. Tô doida pra você me enganar. Joga a mão, me diz. Ei, cadê a dona do meu dia nessa cidade? E quem tiver com a língua doce avisa ela, tô com a saudade. Receber a senhora, Leci Brandão. Luciana Mello, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Eu só quero te namorar, deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar. Não sei o que você vai pensar, mas só quero te namorar. Eu só quero te namorar, deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar. Não sei o que você vai pensar, mas só quero te namorar. Marcar um encontro na praça e fazer pirraça quando se zangar. Mandar um cartão florido fazendo um pedido pra desculpar. Sentar no sofá da sala com um saco de balas pra gente chupar. Não pense que isso é loucura, mas minha ternura pra te conquistar. Eu só quero te namorar, deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar. Sei o que você vai pensar, mas só quero te namorar. Eu só quero te namorar, deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar. Não sei o que você vai pensar, mas só quero te namorar. No dia dos namorados, juntar os trocados pro nosso jantar. Mostrar minha simpatia quando pra família. Que são